Thank you. Bu saat Hamad adına bir kolay. Bu da bir yasada konusunuzu onunla güzel.

Observação 17 da presença, passageiro 0131. Motion 220, call your system, the message is 126.85, if enable 123.65. Number 064, ascending a sun, roadway 75, to go to the individual 060, again, with the center of the United States. contato nos cursos e inscrições para 2000 países ao destino Tricolor de Harmonia. Telefone 074, alteração para a cena visual da pista 1-7. Conheceu da 3-0-5-0, limite a radial 3-0, por favor. Para 3.000 pés acima de identificação, próximo 3.066, voe direto para a posição 4, aguarde a operação para o final visual da pistola 7. Após o desvio, foi na sua exame que fizeram mais um mês. Mantenha a segurança mais segura, aguarde a operação para a final visual da pista 1-7. Livre de restrições de chegada, 597. Passo para a notificação do quadro. cancelado 0150. Lanterna ainda 226, que apresente boa. Aguarde nossos doutores para o final visual. E depois temos o Delta Pista. Por favor, Manuel, Thank you. site, você para preencher o site, me dá um número no meio. Para o meu site, para o meu site. favor, mantenha a velocidade indicada máxima de 2309. Ajuste 57, tudo direita para o A1 no 40, em suporte de Delta Fisca. Retorno 27, deixa para o número 500, só para o nosso circuito sem a torre, frequência 98, decimal 95. Reporte que tem 70 horas. Cleared the ILS final push. And reporte que tem seu ISR 10. Eu vou fazer esse espaço e vocês têm que estar na prosseguir. 27, Garcia Lima, parte 1, portão 01, solo 310. 502. Para a música não deixar, eu preciso ter restrições, aguarde de coração, para o final do jogo da pista, pelo tempo. Joel, with the airdrop, will cross the runway, 10 and ingress on the downwind leg runway 17. Leg 17. Airport from base leg runway 17 and 6 to 5.